vamos espalhar a brasa, pessoal! Vamos! Então ataca, sanfoneiro Guido! Está no ar, Espalha Brasa, o programa que valoriza o melhor do forró. Olá, está no ar o Espalha Brasa, comigo Zé Geraldo. Estaremos aqui tocando o melhor do forró. Hoje, com fundo musical dele, Noca do Acordeon. Toca aí, Noca! Noca do Acordeon era baiano de Jequié. Ele tinha todo um jeito especial de fazer seus baiões, seus sambas, choros. Elogiado e reconhecido por todos seus contemporâneos, são raros os sanfoneiros que desenvolveram sua técnica. É por isso que o Espalha Brasa hoje faz uma homenagem muito especial à Noca do Acordeon. Entre a minha fala e no fundo musical, vamos ouvir mais um pouquinho da obra desse grande forrozeiro chamado Noca do Acordeon. Primeiro convidado do Espalha Brasa hoje é lá de Caruaru, Valdir Santos. O Valdir apresenta um quadro chamado Coisas da Terra lá na TV Asa Branca, uma TV regional lá em Caruaru, e também é programa de rádio. A música que ele apresenta é uma homenagem a uma rua muito famosa lá na sua cidade, que se chama Rua Preta. Moleque da Rua Preta, música dele mesmo, com vocês, Valdir Santos. Eu sou Ariel de Almeida e Silva, conhecido por Lalá. 30 anos de Rua Preta. Meu nome é Josenildo Pereira Albuquerque, mais conhecido como Nicolau. Nasci há 33 anos aqui na Avenida Rio de Janeiro, no bairro da Rua Preta. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Meu nome é Zé José João Teodoro, conhecido por Zé Bolacha, o Zé Coleiro, 37 anos de Rua Preta, muito orgulho. Aqui é Ivão Dois, eu não quero. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Dona Cabocla, conversa com mãe, pra não me dar uma pisa que eu fui tomar banho no rio. Dona Cabocla, conversa com mãe, pra não me dar uma pisa que eu fui tomar banho no rio. O desafio é só pular, mas quem não sabe nadar se perde no corrupio. O desafio é só pular, mas quem não sabe nadar se perde no corrupio. Deu uma subiu e chame Lalá. Deu uma subiu e chame Lalá. Pedi a Judite e comprou boneco de barro na feira do São Francisco pra gente brincar. Pedi a Judite e comprou boneco de barro na feira do São Francisco pra gente brincar. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Menino, vamos limpar mato pra ganhar dinheiro. Vamos limpar mato pra ganhar dinheiro. Eu disse vamos limpar mato pra ganhar dinheiro. Eu disse vamos limpar mato pra ganhar dinheiro. Pus numa cajuína lá na venda de seu França com a turma toda de lá da Avenida Rio de Janeiro. Toma cajuína lá na venda de seu França com a turma toda de lá da Avenida Rio de Janeiro. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Sai pra lá, boi, que eu não tenho medo de careta. Eu sou moleque pintado com a tinta da Rua Preta. Dona Cabocla, conversa com mãe, pra não me dar uma pizza que eu fui tomar banho no rio.

Lembrando que quem tá ao fundo musical hoje é Noca do Acordeon. Espalha Brasa é o programa que valoriza o forró tradicional. E falando em forró tradicional, vamos chamar Elino Julião. Ele que muitos anos dedicado ao forró e à música romântica, né, que se chamava música brega, foi um dos maiores nomes que o forró já teve. Ele canta Tem Amor Demais, música dele e do Zezinho Silva. Festinha eu vou me fazer. Todo mundo aqui quer se divertir, eu não fico atrás. Tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais. Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais. Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais. Chegando agora, meu bem, por fora não vou ficar. Hoje eu paquero, eu também quero me apaixonar. Aqui tá melhor, é nesse forró que a gente se faz. Tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais. Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais. Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais. Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais. Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais. Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais. Nesse forró tem amor demais. Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais. Jamais tem amor pra mim. Nesse forró tem amor demais. Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais. Jamais tem amor pra mim. Nesse forró tem amor. Espalha Brasa, muitas histórias e personagens do forró. Quem participa do Espalha Brasa agora é Joquinha Gonzaga. Ele tem o DNA do Gonzagão, é sobrinho do mestre. Ele está na ativa, levando o forró gonzaguiano aos quatro cantos do país. E canta Sanfoneiro da Serra do Araripe, música dele e do João Silva. Lembrando que o João Silva foi um dos maiores compositores que o Gonzagão já teve. Ei, Gonzaga, a minha mala ainda é um saco e o cadeado é um nó. Tô correndo pelas beiradas, mas um dia, se Deus quiser, eu chego lá. Também peguei meu fole, deixei meu novejo. Subi o Araripe, travessei pro Ceará. Aí de Pernambuco, desci pras Alagoas. Lugar de gente boa, mas não pude demorar. Travessei o velho Chico, alô Aracaju. Aí onde deixei o meu amor primeiro. Porque meu tio já dizia quando a gente viajava: Joquinha, tome jeito, amor que vai às favas. Que a sua sorte tá, tá, tá, é lá no Rio de Janeiro. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aquele abraço muito breve, estou aí. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aí é muito bom, mas minha sorte está aqui. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aquele abraço muito breve, estou aí. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aí é muito bom, mas minha sorte está aqui. Também peguei meu fole, deixei meu novejo. Subi o Araripe, travessei pro Ceará. Aí de Pernambuco, desci pras Alagoas. Lugar de gente boa, mas não pude demorar. Travessei o velho Chico, alô Aracaju. Aí eu te deixei o meu amor primeiro. Porque meu tio já dizia quando a gente viajava: Joquinha, tome jeito, amor que vai às favas. Que a sua sorte tá, tá, tá, é lá no Rio de Janeiro. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aquele abraço muito breve, estou aí. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aí é muito bom, mas minha sorte está aqui. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aquele abraço muito breve, estou aí. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aí é muito bom, mas minha sorte está aqui. Eu gosto mesmo é do meu trecho. Meu Cariri, meu pezinho de serra do Araripe, Exu, todo sábado tem feira. E eu tô lá comprando feijão verde, carne bode, piqui, tomando umas e outras com meus amigos e tirando o gosto com macaxeira e galinha de capoeira. Oh, oi! Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aquele abraço muito breve, estou aí. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aí é muito bom, mas minha sorte está aqui. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aquele abraço muito breve, estou aí. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aí é muito bom, mas minha sorte está aqui. Alô, Exu, meu Moxotó, meu Cariri, aquele abraço muito breve. E você também pode participar do Espalha Brasa através do WhatsApp 987802040, DDD 11. DDD 11 987802040. Ligue e participe do Espalha Brasa. Quem chega agora do Espalha Brasa é Mestrezinho. Ele adquiriu esse nome quando veio fazer forró aqui em São Paulo, no forró, no circuito do forró universitário, porque ele sempre foi conhecido como Zinho, ex-vocalista dos Três do Nordeste e que atingiu tanto sucesso fez os Três do Nordeste, que tinha como Zinho como seu intérprete. Mas ele canta Saudade do Cê, música do Almir Padilha. Eu lembro sempre de você, meu acalanto, pulou do campo, minha flor de Moçambê. Lembro você ouvindo o canto da craúna, lá no marado azulão da Sabelê. Lembro você ouvindo o canto da craúna, lá no marado azulão da Sabelê. Pulou do campo, minha gente de esperança, meus olhos dançam quando encontro com você. Se imagine o sertão pedindo chuva, pois é assim que meu amor pede você. Se se imagine um sertão pedindo chuva. Pois é assim que meu amor pede você. Ai, saudade, tá no mato sem cachorro, tô sem fome pra comer. Ai, saudade, nem doutor nem medicina vai meu caso a resolver. Ai, saudade, tá no mato sem cachorro, tô sem fome pra comer. Ai, saudade, nem doutor nem medicina vai meu caso a resolver. E você, cadê aquele amor bonito? Aquele abraço, aquele beijo com prazer. Eu me enrolava nos anéis dos seus cabelos, só me soltava quando ia amanhecer. Eu me enrolava nos anéis dos seus cabelos, só me soltava quando ia amanhecer. Será que tu ainda tem aquele cheiro, aquele jeito bem gostoso de me amar? Aquele abraço apertado, demorado, o tempo todo colado, jurando não se acabar. Aquele abraço apertado, demorado, o tempo todo colado, jurando não se acabar. Ai, saudade, tá no mato sem cachorro, tô sem fome pra comer. Ai, saudade, nem doutor, nem medicina vai meu caso a resolver. Ai, saudade, tá no mato sem cachorro, tô sem fome pra comer. Ai, saudade, nem doutor, nem medicina vai meu caso a resolver. Eu lembro sempre de você, meu acalanto, flor do campo, minha flor de Moçambê. Lembro você ouvindo o canto da craúna, lá no marado azulão das Abelê. Lembro você ouvindo o canto da craúna, lá no marado azulão das Abelê. Flor do campo, minha enchente de esperança, meus olhos dançam quando encontro com você. Se imagine um sertão pedindo chuva, pois é assim que meu amor pede você. Se imagine um sertão pedindo chuva, pois é assim que meu amor pede você. Ai, saudade, tá no mato sem cachorro, tô sem fome pra comer. Ai, saudade, nem doutor nem medicina vai meu caso a resolver. Ai, saudade, tá no mato sem cachorro, tô sem fome pra comer. Ai, saudade, nem doutor nem medicina vai meu caso a Quem chega agora no Espalha Brasa é Valdones. Valdones foi um dos seguidores do Dominguinhos, principalmente. Ele que foi muito amigo, o Dominguinho é muito amigo do pai do Valdones, seu Eurides, que também toca sanfona. E Valdones hoje é um nome reconhecido em todo o Nordeste, é piloto de avião também. E ele canta uma música que é de um compositor chamado Edni Maia. O Edni era da Banda Estilos, uma banda formada em Moeiro do Norte, ali no começo das bandas, Marcius Colete, Rabo de Saia, Cavalo de Pau. E o Edni, ele acabou falecendo, ainda jovem, num acidente de moto. E o Valdones canta, fazendo essa homenagem ao grande Edni Maia, Coração Velho, música do Edni, um grande sucesso que Valdones recriou. Já fui moço e gozei a mocidade, em forró, cantoria e vaquejada. Toda moça ficava apaixonada, ainda hoje tenho pinta de ator. Mas um dia uma menina fitou, dos meus olhos correndo fui dizer: linda moça, quero beijar você. Ela disse: de mim você não prova, coração velho que ama mulher nova. Bate forte, sofre sem querer. Coração velho que ama mulher nova. Bate forte, sofre sem querer. Hoje vivo chamegando no forró, à procura de quem queira ser só meu. Com alguém que por outro amor sofreu, pra comigo finalmente ser feliz. Vou esquecer do amor que tanto quis, nunca mais pra ninguém vou me oferecer. Felizmente minha vida vou viver. sem sofrer, vou tirar o pé da cova. Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sofre sem querer. Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sofre sem querer. Oi, tum, tum, tum. Bate coração, bate com tum. Oi, tum, tum, tum, tum, tum. Bate coração, bate com tum. Já fui moço e gozei a mocidade em forró, cantoria e vaquejada. Toda moça ficava apaixonada, ainda hoje tenho pinta de ator. Mas um dia uma menina fitou dos meus olhos, correndo fui dizer: linda moça, quero beijar você. Ela disse: de mim você não prova. Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sofre sem querer. Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sofre sem querer. Hoje vivo chamegando no forró, à procura de quem queira ser só meu. Um alguém que por outro amor sofreu, pra comigo finalmente ser feliz. Vou esquecer do amor que tanto quis, nunca mais pra ninguém vou me oferecer. Felizmente minha vida eu vou viver, sem sofrer vou tirar o pé da cova. Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sofre sem querer. Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sofre sem querer. Oi, tum, tum, tum. Bate coração, bate com tum. Oi, tum, tum, tum, tum, tum. Bate coração, bate com tum. Pequenina, lá no alto da colina, também tem o meu sofrer. Já não tenho alegria, já não há mais melodia no meu verso a dizer. Só aqui no Espalha Brasa que você escuta. Ao fundo musical, hoje uma grande homenagem ao Noca do Acordeon, um dos maiores acordeonistas que o Brasil já teve. Ele que era baiano de Jequié, como eu falei no início, e que tocava muito baião, muita música, não necessariamente nordestina, samba, shot, e enfim, fez muito sucesso o Noca, e hoje a gente presta essa justa homenagem a Noca do Acordeon. Mas quem chega agora no Espalha Brasa é Delmiro Barros. Ele que faz um estilo forró vaquejada, canta Pedindo Pra Voltar, dele mesmo. O Delmiro é nascido em São José do Egito, a terra da poesia, e lá ele foi até vereador. Vamos lá, Delmiro Barros. Eu a Jesus já pedi ajoelhado pra me levar ao lugar que fui criado. Eu a Jesus já pedi ajoelhado pra me levar ao lugar que fui criado. É isso aí, gente! É mais ou menos assim, diretamente do Forrozão Chora Negra em São José do Egito, Delmiro Barros, ao vivo! Eu a Jesus já pedi ajoelhado pra me levar ao lugar que fui criado. Eu a Jesus já pedi ajoelhado pra me levar ao lugar que fui criado. Quero rever meus amigos bons, cantar canções pra rapaziada, dançar o som de uma concertina numa casinha da beira da estrada. Só me alegro quando tenho um sonho vivo tristonho, todo mundo diz. Quero voltar pra o meu pé de serra, morar na terra que vivi feliz. Eu a Jesus já pedi ajoelhado, pra me levar ao lugar que fui criado. Quero em novenas e cavalhadas, fazer caçadas, pegar tatu. Quando eu voltar vai ser pra ficar, jamais deixar meu pajeú. Já faço planos pra quando voltar, quero abraçar meu pai na janela, beijar mamãe no canto da sala, quando beijá-la chorar junto a ela. Eu a Jesus já bebi ajoelhado, pra me levar ao lugar que fui criado. Eu a Jesus já bebi ajoelhado, pra me levar ao lugar que fui criado. Jesus ouviu eu rezando ajoelhado, aí me trouxe ao lugar que fui criado. Quem chega agora no Espalha Brasa é Pipoca, Matias e Rogério. Eles formam os Sociais do Forró. Lembrando que o Pipoca agora foi embora, foi lá pra Maceió, pra Alagoas, virou empresário, agora tem um clube do forró, do Pipoca, e eles cantam Caindo no Chamegá, eles que eram radicados aqui em São Paulo. Eles cantam Caindo no Chamegá, de Duda Santos e do Pipoca. Gostoso pra se dançar, bom da gente chamegar. Gostoso pra se dançar, bom da gente chamegar. Chamega, chamega, chamega. No chamego do fole, todo mundo se molha. Vai lá dentro, quem é mole, toma um gole pra sentar. E a moçada chamegando no terreiro, pede pro saponeiro, fale chamegaria. Gostoso pra se dançar, bom da gente chamegar. Gostoso pra se dançar, da gente chamega. Chamega, chamega, chamega. A poeira sai do chão, é forró, tem confusão na parede, um lampião pro forró pilariar. O sapato arranca a sola, a sanfona e a viola caindo no chamega. Forró bom, gostoso pra se dançar. Forró bom, bom da gente chamega. Forró bom, gostoso pra se dançar. Forró bom, bom da gente chamega. Gostoso pra se dançar, bom da gente chamega. Gostoso pra se dançar, bom da gente chamega. Chamega, chamega, chamega. No chamego do fole, todo mundo se molha. Vai lá dentro, quem é mole, toma um gole pra sentar. E a moçada chamegando no terreiro, pede pro saponeiro, fale chamegaria. Gostoso pra se dançar, bom da gente chamega. Gostoso pra se dançar, toda a gente chamega. Chamega, chamega, chamega. A poeira sai do chão, é forró, tem confusão na parede, um lampião pro forró pilariar. O sapato arranca a sola, a sanfona e a viola caindo no chamega. Forró bom, gostoso pra se dançar. Forró bom, bom da gente chamega. Forró bom, gostoso pra se dançar. Forró bom, bom da gente chamega. Yeah. Quem chega agora no Espalha Brasa é Vieira Pato. O Vieira, ele tem um som nordestino, não é puramente um forró, mas tem uma música muito bacana do Vieira, que é Sabedoria Pluralista, uma homenagem a Ariano Suassuna, um dos maiores escritores e uma referência quando se fala em Nordeste, em nosso país. Ele que é meu conterrâneo lá de Itaperuá. A bem da verdade, o Ariano, ele não é itaperuaense. O Ariano, ele nasceu em João Pessoa, mas ele adotou carinhosamente Itaperuá como sua cidade natal. Então, todas as entrevistas, em tudo quanto é lugar, ele sempre falava, eu sou de Itaperuá. E ele morou algum tempo da vida dele lá, dos 9 aos 12 anos, acho que de 3 a 4 anos da vida dele, ele morou lá em Itaperuá e ele adotou carinhosamente, como eu falei agora há pouco, a cidade de Itaperuá. Mas vamos ouvir essa homenagem do Vieira Pato a Ariano Suassuna. Sabedoria pra ensinar que um monarquista, um comunista e um anarquista tem fé. Sabedoria pluralista no tabuleiro da ideologia, na retumbância clara de falar o pensamento fana na filosofia, mas também nos convém aprender que o mundo gira em falso e adoece para ter este mal de ambição que já está pesando. Mas meu herói da primazia não castiga quem sabe ignorar. O seu poder é pra ensinar, não castiga quem sabe ignorar. Seu Ariano, sua sua, sua palavra com toda lisura, a estupidez não poderá matar, porque a resistência enquanto teu reino durar será assim, assim será, será assim, assim será. Gênio da raça, cantador da epopeia fraternal, teu pensamento futurista é a nossa glória nacional. Gênio da raça, cantador da epopeia fraternal, teu pensamento futurista é a nossa glória nacional. E Ariano, sua suma, pedra do reino, traz as escrituras, sabedoria pra ensinar que um monarquista, um comunista e um anarquista tem fé. E Ariano, sua suma, pedra do reino e as escrituras, essa música Sabedoria Pluralista que o Vieira Pato acabou de cantar é dele e do Alberto Bandone. E agora vamos tocar Zé Fábio. O Zé Fábio, ele chegou em São Paulo por intermédio do Ribinha do Assaré. O Ribinha que faleceu recentemente, tinha um restaurante muito famoso, era da terra do Patativa e carregava o nome de Assaré, uma cidade do Ceará, com muito orgulho. E ele trouxe o Zé Fábio para São Paulo e o Zé Fábio chegou aqui, gravou LP, era um jovem o Zé Fábio, devia ter os seus 14, 15 anos. E gravou essa música do Theo Azevedo, que foi produzido, esse CD foi produzido pelo Theo Azevedo e recentemente foi premiado com o Grammy Latino, que era o CD Salve Gonzagão, uma produção do Theo Azevedo. E quem canta é o Zé Fábio. A música chama-se Canta Forrozeiro. Isso! Isso é que é forró de verdade, aquele que Gonzagão fazia. Quem toca triângulo é triangueiro, quem toca zabumba é zabumbeiro, quem toca sanfona é sanfoneiro, quem canta forró é forrozeiro. Quem toca triângulo é triangueiro, quem toca zabumba é zabumbeiro, quem toca sanfona é sanfoneiro, quem canta forró é forrozeiro. Um forró bem matuto é na luz de candeeiro, pé de serra e ao tempo é na latada do terreiro. O ritmo bem animado com reforço do pandeiro, e lá pra meia-noite um cheiro de subaqueiro. Isso é que é forró, tradição do brasileiro. Quem toca triângulo é triangueiro, quem toca zabumba é zabumbeiro, quem toca sanfona é sanfoneiro, quem canta forró é forrozeiro. Quem toca triângulo é triangueiro, quem toca zabumba é zabumbeiro, quem toca sanfona é sanfoneiro, quem canta forró é forrozeiro. Castiga na sanfona, Olívio Filho. Um forró bem matuto é na luz de candeeiro, pé de serra e autêntico é na latada do terreiro. O ritmo bem animado com o reforço do pandeiro, e lá pra meia-noite um cheiro de subaqueiro. Isso é que é forró, tradição do brasileiro. Quem toca triângulo é triangueiro, quem toca zabumba é zabumbeiro, quem toca sanfona é sanfoneiro, quem canta forró é forrozeiro. Quem toca triângulo é triangueiro, quem toca zabumba é zabumbeiro, quem toca sanfona é sanfoneiro, quem canta forró é forrozeiro. Valeu, meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos. Está chegando ao fim mais um Espalha Brasa. Até o próximo programa. Você ficou comigo, Zé Geraldo, até agora. Muito obrigado pela atenção de todos. Até! Você escutou Espalha Brasa, trazendo o forró para o rádio. We'll be right back.